vivo sem pensar se sou só ou sou má. Mas eu conto com você, pois enquanto eu não me resolver, eu vou lá, eu vou lá. Melhor de todas, não é pra me gabar, não. Essa foi boa, essa foi.